bem para eu estar descansada. Faz o que queiras com ela, que te faça bom proveito. Eu já me habituei a esta dor no meu peito. Mas não tragas mais contigo esse cheiro a suor dessa mulher que só quer destruir o nosso amor. Thank you.

festas sem parar. Aquela linda cigana a pedir e a dançar. Seu lindo rosto moreno põe corações a vibrar. Mas só porque é cigana não se deixa conquistar. Mas só porque é cigana não se deixa conquistar. Ela cantava e dançava, lai, lai, lai, para ganhar a esmola, lai, lai, lai. Ela punha os rapazes, lai, lai, lai, todos a sofrer da tola, lai, lai, lai. Ela cantava e dançava, lai, lai, lai, para ganhar a esmola, lai,

seu feitiço. Depois foi o sol a pedir-me a mão, mas também neguei o seu paraíso. Está no céu quem eu quero, o amor que eu sonhei. Sonho meu por quem espero, só a quem me darei. À espera do anjo passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil, de segunda a sábado, pelas 17 horas no canal 2 da Antena Web. A cada instante, a cada segundo, meu nome e amor a pedir.

deixa-me sonhar. Meu anjo de fogo, ensina-me a voar. Meu anjo de fogo, leva-me no mar. Vou contigo a qualquer lugar. nascer de novo para poder ser somente teu, sem ter marcas na vida desse passado que ainda é meu. Digo que